Outra vida, flores raras, mansão, mexe a bunda ao som do tamborzão. Outra vida, flores raras, mansão, mexe a bunda ao som do tamborzão. Jogando um whisky na curva do S, sempre minha banca, sempre toco mais cresce. Bato a fist, te deixo na bad. Tá no meu soco, seu carbo da best. Não devo nada, mas hoje eu sou ref. Ganha do mundo e nem falo de cash. Vem esse bag. Rockstar, black on lines, on me, my baby, pixel me chama. Tô frustrado atrás de mim, sabendo que é raro de me pegar. Rockstar, black on lines, on me, my baby, pixel me chama. Fico frustrado atrás de mim, sabendo que é raro de me pegar. Outra vida, flores raras, mansão, mexe a bunda ao som do tamborzão. Outra vida, flores raras, mansão, mexe a bunda ao som do tamborzão. Por mim da hora, todas as posições cê diz que adora e fica louca. Na minha voz cê trave quando ouve é Já tamo no auge, ela quer pôr mais Doses de endorfina são convites com emoção que elevam minha direção. Notas nessa divisão, cash, flashes. Liberdade pra um dos meus e a vida que eu pedi pra Deus. Outras fitas, grifes caras, mansão, mexe a bunda ao som do tamborzão, mozão.